ali. Então vamos lá, boa noite a todos, sejam bem-vindos. Eu queria continuar com esse assunto do Kant, ainda tem muita coisa para falar sobre isso, o assunto é enormemente complicado, e talvez a gente continue, se der, se não houver nenhum contratempo, e não surgir nenhuma novidade que exija um comentário, vamos continuar com isso aqui por algum tempo. Eu gostaria que isso ficasse muito claro, pela importância mesma que toda essa concepção kantiana tem, não na história da filosofia, mas na história em geral. Se fosse a história da filosofia, então seria apenas um assunto de interesse profissional, mas não é. A coisa vai muito além disso. E a base desta investigaçãozinha que eu estou fazendo é uma premissa bastante óbvia de que nenhum filósofo com a sua obra pretende despertar resultados somente na esfera acadêmica ou profissional. Isso sempre, todo filósofo tem algum resultado em vista que deva afetar o curso da história, da civilização e, se possível, a humanidade inteira. Já dizia o próprio Eric Weil, dizia que toda e qualquer filosofia política ela se pretende válida para toda a humanidade. Não existe uma filosofia política para um lugar determinado apenas. Sempre um filósofo está pensando em termos de humanidade. E eu acho que, no caso do Kant, isso é mais do que óbvio. E se nós colocamos a coisa na sua devida perspectiva, quer dizer, entendemos que existe um plano geral, uma esperança geral, pelo menos, com relação ao futuro da humanidade, e entendemos que todos os trabalhos técnicos específicos que o filósofo fez sobre isso, sobre aquilo, são, de certo modo, meios ou instrumentos para a execução disso, que são etapas de um caminho a ser percorrido com relação a com vistas a um objetivo, então é evidente que toda a filosofia do indivíduo tem que ser reinterpretada à luz desses valores gerais que estão no fundo de tudo e que às vezes nem precisam sequer ser discutidos, porque o filósofo os toma como autoprobantes de alguma maneira. Então seria, vamos dizer, o fundo axiológico que existe em toda a filosofia, quer dizer, os valores que o indivíduo subscreve e que ele desejaria ver compartilhados por toda a humanidade. Isso existe em todos os filósofos, sem a menor sombra de dúvida, e se você faz abstração disso, e levado pelo fato de que algumas das obras mais específicas, mais técnicas, são mais elegantes filosoficamente, e, portanto, estão de maior interesse para uma faculdade de filosofia, então você está estudando a filosofia como se fosse, vamos dizer, uma espécie de um fetiche escolar. Você está recortando a filosofia, não de acordo com a sua estrutura verdadeira, mas de acordo com a esfera de interesse que está prevista no currículo, no programa de estudo da escola. Você está moldando o filósofo à imagem e semelhança do currículo escolar. Isso realmente acontece. Praticamente todos os intérpretes de Kant e os, sobretudo os melhores, eles se focaram justamente nas partes mais difíceis e mais sofisticadas da filosofia dele, especialmente a parte da teoria do conhecimento, especialmente a crítica da razão pura, que é, sem reconheço, é o grande livro dele. Mas que você dê até mais atenção a essas áreas, até justo, mas não que você as separe, vamos dizer, dos ideais gerais que fundamentam toda a carreira do indivíduo, toda a vida dele. Né? E, sobretudo, no caso do Kant, ele, de algumas declarações que ele fez, no começo, no meio e no fim da carreira, mostram, vamos dizer, uma constância, uma fidelidade sempre aos mesmos ideais, até mais claros, que vão se tornando até mais claros no decorrer do tempo. Em suma, ele sabia por que ele estava fazendo tudo o que estava fazendo. Tá certo? E se queremos entender o Kant como ele mesmo se entendia e não como interessa ao currículo escolar, então nós temos que colocar a coisa na devida perspectiva. Quer dizer, os valores fundamentais, ainda que não estejam elaborados dentro da própria filosofia, são eles que a orientam. Tá certo? Então, por exemplo, se você pegar as obras dos grandes filósofos escolásticos, todos eles eram católicos e, evidentemente, eles tinham a perspectiva de converter o mundo, se possível. Era isso que eles estavam fazendo. Mesmo que não escrevam nenhuma obra dedicada a isso, o que não aconteceu, todos escreveram de algum modo, essas obras que seriam, então, de apologética, ficariam num segundo plano, porque não tem aquela elaboração filosófica maior. Tá certo? E o filósofo deixaria de prestar atenção nelas e tentaria ver o que ele chama, vamos examinar a filosofia em si mesma, independente dos seus pressupostos religiosos. E com isso você estaria estudando um filósofo que não existe, o que só existe na sua cabeça, só existe na cabeça do professor, e que não corresponde à pessoa de verdade que criou tudo aquilo. Né? Muito bem, então aqui, continuando, eu peguei o mesmo texto, a ideia do História Universal com propósito cosmopolita, que nós lemos um pouco na aula passada, e estou apresentando aqui a coisa de uma maneira um pouco mais analítica para que as explicações que eu dei na aula passada fiquem ainda mais claras. Eu vou ler e comentar isso aqui. Então, essa parte chama-se O Mundo Ideal de Immanuel Kant, e a primeira divisão, o primeiro parágrafo, esse aqui chama da Astúcia da Razão. Em A Ideia de uma História Universal com Propósito Cosmopolita, Kant esboça uma interpretação geral do curso da história universal, da qual deduzirá, em escritos subsequentes, um projeto de reforma abrangente não só dos Estados, mas da ordem internacional e da civilização como um todo. A criação dos meios para a consecução do seu projeto é a preocupação constante que orienta todos os seus trabalhos mais técnicos de filosofia. A ideia de uma história universal é de 1784, posterior de 3 anos à crítica da razão pura e anterior de 3 à segunda crítica, a crítica da razão prática, onde Kant subordinará toda a especulação teórica aos fins da prática. Isso revela que o filósofo, na plena posse madura do seu pensamento, continuava não só fiel ao objetivo traçado em 1700, aí está escrito 1800, mas é claro que é 1762, mas decidido a implementá-lo em planos mais detalhados. A expressão astúcia da razão é de Hegel, mas como veremos nesse parágrafo, o conceito já estava dado claramente em Kant. Ele começa por observar que a variedade inabarcável e aparentemente caótica das vontades individuais pode dar a impressão de imprevisibilidade, mas que por trás delas operam leis naturais constantes. A expressão é dele, leis naturais constantes. De modo similar ao que acontece no estudo das alterações atmosféricas, aspas, cuja previsão não é possível determinar com antecedência em cada caso singular, mas que no seu conjunto não deixam de manter num curso homogêneo e ininterrupto o crescimento das plantas e outros arranjos naturais. Presos aos seus objetivos individuais, os homens, aspas, e até povos inteiros, fecha aspas, não se dão conta de como suas ações aparentemente desencontradas, aspas, seguem imperceptivelmente como fio condutor a intenção da natureza. Nós veremos mais adiante uma ambiguidade tremenda no uso que Kant faz da palavra natureza. E esta ambiguidade, em parte, se deve ao fato de que Kant escreveu demais e provavelmente às vezes não tinha tempo de aprimorar o vocabulário como deveria, mas, em parte, eu acho que essa ambiguidade faz é um elemento da própria concepção dele, mas vamos ver isso adiante. Com frequência, se não sempre, essas ações não somente são desencontradas e inconexas, mas determinadas por pura, aspas, loucura e vaidade infantil, fecha aspas, quando não por, aspas, infantil maldade e ânsia destruidora. Isso é, ele vê o comportamento individual como baseado, aqui é uma visão meio hobbesiana da coisa, né? Quer dizer, é a luta de todos contra todos, todo mundo está agindo só por instintos naturais toscos e brutais e agindo às cegas. Se há, portanto, uma racionalidade profunda por trás desse caos, ela não depende de nenhuma premeditação humana, mas de, aspas, um determinado plano da natureza. Para prová-lo, Kant oferece 9 proposições. Primeira, as disposições naturais de cada criatura tendem a desenvolver-se algum dia de modo completo. Aspas, se renunciamos a esse princípio, aqui saiu o princópio, mas é princípio. Vamos corrigir. já não temos uma natureza regular, mas antes uma natureza sem finalidade. Portanto, ele acredita que a natureza é finalística. Todo o curso da história humana é dirigido por uma intenção sutil e secreta, por assim dizer, da natureza, intenção que escapa à consciência dos agentes individuais. Como Kant mais tarde dirá que o objetivo de todo o plano da natureza é o desenvolvimento completo da capacidade racional de cada ser humano, ou seja, a natureza, a razão é, por assim dizer, é o cume da evolução natural. Quer dizer, tudo foi feito ao longo das eras para que o homem, por fim, desenvolvesse sua capacidade racional e que essa capacidade racional imperasse sobre toda a conduta humana e sobre toda a ordem social, política, etc. E ele muitas vezes esclarecerá que, com razão, ele quer dizer algo que escapa ao domínio instintivo natural. Quer dizer, ela é totalmente independente dos instintos naturais. Por exemplo, um instinto pode te oferecer determinados objetos que você vai desejar, buscar, mas a razão pode preferir outros completamente diferentes. Quer dizer, ela, por assim dizer, a razão nada deve ao instinto nesse sentido. E Kant ora usará a natureza como sinônimo de instinto brutal e tosco, ora usará a natureza como designando esta força superior que nos dirige em relação à razão, em direção à razão, e que forçosamente para isso tem que ela mesma ser racional. Quer dizer, a razão está na natureza, ela não está nos homens, né? Então, e a natureza que vai conduzir os homens para a racionalidade. Então, essa ambiguidade, nós veremos adiante que ela oferece mais problemas do que uma mera imprecisão de linguagem. Só podemos compreender que a razão dos indivíduos não vem como um dom natural pronto, mas, ao contrário, surge lentamente do entrechoque de loucuras e desvarios, guiados de maneira inconsciente e imperceptível pela racionalidade superior e secreta de um plano da natureza. Segunda, em contraste com a apologia da razão individual, que apresentará poucos meses depois em que é o iluminismo, isso é importante, ele está dizendo aqui que praticamente o indivíduo não é o portador da razão, o portador da razão é a natureza, que se aproveita das condutas irracionais do ser humano, baseadas no instinto, né, até na brutalidade, se aproveita dessas ações para conduzir o homem gradativamente em direção ao uso da razão. Mas, no trabalho que nós vamos estudar depois, que é o iluminismo, não é exatamente o próximo, mas é o segundo terceiro, ele fará um apelo para que os indivíduos humanos se tornem, vamos dizer, autônomos, portadores autônomos da razão, e consigam dirigir a sua vida inteiramente pela razão, contrariando instintos, natureza, etc., etc. Em contraste com a apologia individual, da razão individual, que apresentará poucos meses depois, em que é o iluminismo, Kant afirma que no homem a disposição para o uso da razão só se desenvolve integralmente na espécie e não no indivíduo. Então, olha, mas se a razão só se desenvolve integralmente na espécie e não no indivíduo, que sentido faz um apelo para que os indivíduos desenvolvam a sua razão para acima e para além dos instintos naturais? A tese contrasta flagrantemente com a de Reinhold Niebuhr em O Homem Moral e a Sociedade Imoral. Niebuhr era um teólogo protestante, esquerdista, progressista, mas escreveu um livro muito importante, que é este, O Homem Moral e a Sociedade Imoral, amplamente confirmado pela experiência histórica, segundo a qual indivíduos humanos alcançam um nível de consciência e de moralidade muito superior, em geral, não só da sua sociedade, como também de qualquer sociedade conhecida. Isso é um fato, mas tão brutal, tão óbvio, que é quase impossível você entender por que Kant escreveu isso. A razão só desenvolve na natureza, na espécie e não no indivíduo. Tá certo? Sobretudo, vamos dizer, a razão prática, a razão moral. Você pode ver que existem indivíduos santos, mas você não pode falar nenhuma sociedade santa. Isso nunca existiu. Quer dizer, que na sociedade o mal e o bem se misturam necessariamente. mas de alguns indivíduos o bem chega a predominar de tal forma sobre o mal que você os vê como se fossem indícios de Deus, sinais de Deus, né? Isso não só na sociedade cristã, mas em muitas outras. A palavra ayatollah, por exemplo, ayat é sinal, quer dizer, sinal de Deus, esse homem é um sinal de Deus. Então, essa noção de que alguns homens são sinais de Deus, ela é universal. Mas não tem nenhuma sociedade que seja por si um sinal de Deus. Mas Kant argumenta que a razão, aspas, não atua de modo instintivo, fecha aspas, mas por ser de tentativas e erros, de exercício e de aprendizagem. Só que essa aprendizagem está sendo secretamente conduzida pela própria natureza. Né? Então, a natureza é a grande portadora da razão, né? E ela leva esses homens irracionais através de tentativas e erros, de modo que eles vão, aos poucos, aprimorando a razão que já estava dada, evidentemente, na própria natureza. Para aprender a usar com perfeição a sua disposição natural, aspas, cada homem teria de viver um tempo imensuravelmente longo, fecha aspas. O desenvolvimento da razão, por isso, necessita de, aspas, uma série talvez incontável de gerações, das quais uma transmite a outra os seus conhecimentos, fecha aspas. A tese coincide com aquilo que veio a se tornar a crença do senso comum no progresso do conhecimento. Mas progresso do conhecimento não é nenhum fato objetivo. Não é nem mesmo um conceito racional. É uma figura de linguagem, uma metonímia. O que progride, ou melhor, aumenta, é o número de registros materiais dos conhecimentos adquiridos, sobretudo na forma de bibliotecas e arquivos, e o número de pessoas que têm acesso a esse material. Então, note bem, em que medida isto é progresso do conhecimento? Se o número de registros aumenta, então você diz, bom, o conhecimento disponível aumentou, mas o conhecimento disponível é apenas potencial. Enquanto o conteúdo desse conhecimento não for apropriado por nenhum ser humano individual, então você não pode dizer que houve progresso do conhecimento. Isso é a mesma coisa que você, né, criar uma biblioteca científica, sei lá, no meio de uma tribo de botocudo que não sabe nem ler. O conhecimento está lá, só que eles não têm acesso. Eles têm um acesso possível, virtual, quer dizer. A biblioteca está lá, quando você se tornar capacitado, você vai lá e lê aquilo e entende. Então, confundir o número de registros de conhecimento com a posse efetiva do conhecimento é uma coisa que, evidentemente, só é possível num pensamento metonímico, onde você vai tomar um instrumento pela coisa, certo? O efeito pela causa, ou um acidente pelo fenômeno propriamente dito, tá certo? Pela essência do fenômeno. Então, é claro que é um pensamento distorcido, nebuloso e evidentemente, confunde a pessoa. Mas, então, se você disser, hoje nós compreendemos mais assim do que os antigos. Eu digo, bom, isso é verdade em certos domínios específicos. Por exemplo, nós podemos dizer, hoje nós compreendemos melhor o processo histórico do que se compreendia no ano 1500. Mas esse nós se refere apenas ao círculo dos estudiosos, não às outras pessoas. Mas, na verdade, a ciência histórica, ela cresceu formidavelmente, ela se tornou mais difícil de adquirir pela população comum, ou seja, exige uma especialização maior. Então, o número de pessoas capacitadas para isso, para compreender isso, é muito pequeno. Então, em que sentido você pode dizer que houve um progresso do conhecimento? Bom, dentro da nossa comunidade profissional, houve um progresso, hoje nós sabemos o que eles não sabiam. Mas e os outros? A gente vê isso, por exemplo, aqui nos Estados Unidos, como você tem um grande número de historiadores do comunismo, toda hora eles usam a expressão, ah, agora nós sabemos que... Sim, mas vocês, mas e a população? Então, esse nós sabemos também, você fala universalmente em nome da humanidade, isso é sempre enganoso. O nós tem que poder ser identificado e localizado assim, espacialmente. Nós quem? Esse é o negócio do tonto, né? Nós quem, Carapales? Né? Então, então, claro que eu não estou criticando esse uso da expressão, eu estou criticando o uso sonso da expressão, onde você não tem uma noção clara de quem é o nós a que você está se referindo. Né? frequentemente, quando existe, por exemplo, uma mudança de patamar na alta cultura, as pessoas falam disso como se toda a humanidade tivesse subido a esse patamar, quando, na verdade, é o contrário. Quer dizer, quanto mais cresce a produção, né, de obras da cultura superior, mais isso se torna difícil de disseminar entre muitas pessoas. Né? Tanto que existe, vamos dizer, a utopia de que o ensino, inclusive ginasial, secundário, deve acompanhar a pesquisa científica. Isso é absolutamente impossível, porque os cientistas não conseguem acompanhar a pesquisa científica. Como é que o garoto de ginásio vai acompanhar? Então, quanto mais rápida é a pesquisa científica, você tem um progresso do conhecimento numa certa comunidade, mas você tem um progresso da ignorância em volta daquilo. Então, digo, bom, a física, digamos que até a física de Newton, por exemplo, todo mundo podia compreender. Mas depois o negócio vai complicando. Você observa quantas pessoas são capazes de entender a mecânica quântica e os debates internos da mecânica quântica. Um número ínfimo. Mas, como existem algumas pessoas que sabem mais, então a comunidade inteira diz, hoje nós sabemos mais. Nós, uma pinóia, quem sabe é ele ou aquele outro, né? Nada garante que o membro individual de uma geração subsequente possua efetivamente mais conhecimento que o da geração anterior. Sob certo aspecto, o conhecimento disponível até diminui. Porque se você pegar um índio da tribo do Alto Xingu, não existe nada na sociedade indígena que cada índio não conheça perfeitamente bem. Ele conhece todas as instituições, conhece o funcionamento inteiro, ele tem uma visão global da sociedade. Né? Agora, se você pega um habitante da cidade de São Paulo, quantos têm uma visão global da sociedade paulista? Ninguém tem, você tem um monte de átomos soltos, cada um entendendo um pedacinho infinitesimal, e para ter uma visão de conjunto, você precisa ser um gênio da sociologia. Nada garante que o membro individual de uma geração subsequente possua efetivamente mais conhecimento que o da geração anterior. Se fosse assim, qualquer estudante universitário do tempo de Kant saberia mais que Leibniz, e o de hoje mais que Kant. Isso, obviamente, não é verdade. O acúmulo dos meios disponíveis não produz automaticamente o aumento da capacidade individual de absorver conhecimento. Ao contrário, até o dificulta. Veja, o simples acúmulo de material exige o aperfeiçoamento dos meios de indexação e de organização, por problema da organização do conhecimento disponível. Só essa organização, por exemplo, a arte e ciência da bibliografia, isso, só isso já é de uma complexidade quase inabarcável. Quer dizer, isso não, você não, o bibliógrafo não precisa conhecer o conteúdo de todos os livros que ele está catalogando, mas ele sabe pelo menos a ordem, a distribuição dos assuntos, das épocas, da importância, etc, etc, etc. Só isso já é uma profissão altamente complexa. Né? Por outro lado, se existe uma multidão de registros espalhados em milhões de arquivos diferentes, a que nenhum indivíduo ou grupo de estudiosos tem jamais acesso na sua totalidade, o que aumentou não é o conhecimento, mas o número de objetos a conhecer. Eu digo, mas o que é a natureza em torno de nós? A natureza é uma infinidade de objetos a conhecer. Você tem os animais, as pedras, as plantas, os fenômenos atmosféricos, fenômenos geológicos, geodésicos, etc. Tudo isso são objetos a conhecer. Isso não é conhecimento ainda. Isso é objeto do conhecimento. Eu digo, o que são os registros acumulados em bibliotecas e arquivos? São conhecimento? Não, são objetos a conhecer. Então, isso quer dizer que, em cima dos objetos da natureza, nós criamos uma segunda camada de objetos a conhecer, que são objetos culturais. Por outro lado, se existe uma multidão de registros espalhados em milhões de arquivos diferentes, que nenhum indivíduo ou grupo de estudiosos tem jamais acesso na sua totalidade, o que aumentou não é o conhecimento, mas o número de objetos a conhecer. No campo das ciências naturais, por exemplo, os seres da natureza, que a ciência das gerações anteriores buscava decifrar, transmutou-se em inumeráveis objetos de criação humana, objetos culturais, que, por sua vez, terão que ser decifrados um a um. E nada garante que o tecido da cultura humana, com toda a sua abrangência e complexidade, seja mais claro ou mais compreensível do que a própria natureza. Você veja, o próprio desenvolvimento das ciências humanas nos últimos 200 anos mostra que a cultura e a sociedade são, por si, objetos complexos que têm que ser compreendidos também. Quer dizer, em princípio, a cultura é como uma lente através do qual você enxerga o mundo físico, o mundo da natureza. Mas acontece que ele é um objeto também em si mesmo e ele tem a sua própria complexidade, a sua própria exigência. É curioso que o Kant não perceba isto quando ele, justamente, é o sujeito que vai dizer que nós não conhecemos nada diretamente, conhecemos tudo através do aparato humano. Ou seja, a cultura, em vez dela ser uma lente, não, ela é uma estrutura que deforma e às vezes cria o seu objeto. Isso segundo Kant. Né? Então, quem diz que aumentando a cultura aumentou o conhecimento? Nós não sabemos, na verdade. Né? Sobretudo se consideramos que a produção desses objetos, como tudo mais na ação humana, não passa, segundo o próprio Kant, de um tecido de vaidade e loucura. Ora, se existe, vamos dizer, razão só existe na espécie e na natureza e não no indivíduo, se a razão do indivíduo é apenas uma expressão muito deficiente e parcial, vamos dizer, de uma razão mais abrangente, então isso quer dizer que todos os objetos culturais foram criados por indivíduos que são dirigidos por um vaidade e loucura. Para piorar as coisas, se a limitada capacidade de aprendizado e a breve duração da sua vida estreitam seriamente as possibilidades de evolução da racionalidade individual, o aumento do número de registros disponíveis, em vez de contribuir para o aperfeiçoamento da racionalidade individual, criará para cada nova geração obstáculos cada vez mais intransponíveis. Daí o fenômeno assinalado por Jean Fourastier do progresso do esquecimento, que acompanha necessariamente o crescimento do número de registros. Se você pegasse tecnologias antigas que foram perdidas e que, por mais que o pessoal se esforce, não consegue compreender, como por exemplo os vitrais das catedrais medievais, até hoje os caras não sabem, ninguém sabe como os caras faziam, mas se eles fizeram, porque eles sabiam fazer. Ou aquelas construções do Egito Antigo, né, onde você pensa, ó, naquela época você não tinha guindaste mecânico, não tinha nada, e os caras transportavam pedras que eram do tamanho de uma casa. Como é que a pedra foi parar lá em cima? Até hoje ninguém sabe isso aí. Ou seja, eles tinham uma tecnologia que foi perdida. E nós não só não temos essa tecnologia, como não conseguimos compreender a que eles tinham. Sem contar outras coisas, por exemplo, se você pega na história da retórica greco-romana, o retórico redigia um discurso e o decorava. Discurso que podia durar 5, 6 horas. Né? Ou seja, eles tinham uma arte da memória que hoje nós não temos. Quer dizer, hoje o sujeito que consiga decorar um discurso de 6 horas será considerado um prodígio de memória. E não apenas um bom orador. E, no entanto, era o que todos os oradores faziam na época. Então, existe aquele livro da Frances Yates, The Art of Memory, onde ela procura expor qual era a técnica que eles usavam. Eu digo, bom, eu entendi qual é a técnica, mas isso não me dá o domínio dessa técnica. Né? Então, podemos dizer, hoje nós temos técnicas mnemônicas até melhores, porque elas incorporam tudo isso aí. Mas, quantas pessoas no mundo da cultura superior dominam essas técnicas? Só o especialista na área. Se eu chegar lá, o Dominic O'Brien, que é campeão mundial de memória, ele domina todas essas técnicas. Só o seguinte, ele só faz isto. Do que o Dominic O'Brien entende? Ele entende lembrar as coisas. Ele não é um estudioso de física, não é um grande escritor, não é um grande artista, ele é um homem da arte da memória. Então, isso também vira uma profissão especializada, a qual os praticantes de outras profissões têm um acesso muito limitado. Terceira proposição. Como o homem não desfruta de nenhuma felicidade ou perfeição, exceto aquela que, libertando-se do instinto, ele criou para si mesmo mediante o uso da razão, torna-se claro que o império final da razão, entremeado no subsolo da história como plano secreto da natureza, só estará pronto e disponível para, aspas, as últimas gerações, expressão do Kant, que se beneficiam dos trabalhos de, aspas, uma longa série dos seus antepassados, fecha aspas. É curioso que Kant tenha alegado contra as primeiras hipóteses evolucionistas o obstáculo da regressão infinita. Os caras apresentaram uma teoria evolucionista e falaram: não, não dá, porque isso aí tem que ter regressão infinita. Quer dizer, se você pegar todas as formas intermediárias, né, que separam, vamos dizer, um animal no seu estado atual do seu antepassado supostamente primitivo, você terá aí uma regressão infinita. É curioso que Kant tenha alegado contra as primeiras hipóteses evolucionistas o obstáculo da regressão infinita, na qual ele mesmo tropeça nesse parágrafo sob o aspecto inverso da progressão infinita. Pois das duas, uma: ou Kant tem alguma ideia aproximada da data do fim da história e pode com autoridade falar de últimas gerações, ou as gerações supostamente últimas não serão senão mais um elo da cadeia infindável dos antepassados que criam inconscientemente o império da razão sem poder beneficiar-se dele. Ou seja, haverá alguma última geração que se beneficie do império da razão, enquanto as outras todas foram criando este império da razão sem poder desfrutar dele, ou ela também continuará ajudando a criar o império da razão para gerações subsequentes sem poder desfrutar dele. Para que a primeira hipótese vigorasse, seria preciso saber quando é o fim da história. Então você vê que o negócio é todo cheio de problemas. Só que esses problemas, que nós vemos na filosofia do Kant, esses problemas são os problemas da política atual no mundo. Toda essa concepção de progresso, ela vem com este problema aqui. Todas as ideologias progressistas vêm com este problema no bojo delas. E quem foi que inventou esse problema? Foi Kant. Né? Quarta: o ser humano é movido por duas tendências antagônicas e inseparáveis. Voltando aqui. Você vê o negócio do Fukuyama, o fim da história. Marx e Fukuyama, os dois anunciam o fim da história. Só que a história depois continua. E aquilo que era para ser o fim da história vira só mais um capítulo. É? Então, quando é o fim da história? O fim da história é sempre empurrado com a barriga para as gerações subsequentes. Eu tratei disso como um dos elementos constitutivos da mentalidade revolucionária. Né? Quer dizer, você fala em nome de um futuro. Mas quando será esse futuro? Você não pode dizer quando, porque se o futuro chegar, então não há mais. A revolução está realizada e agora ela tem que prestar contas do que ela fez. Mas para prestar conta, ela tem que transferir o seu poder para uma outra instância que vai julgá-la, e ela não pode fazer isso. Então, daí, a tendência inevitável de todo e qualquer grupo revolucionário é acumular cada vez mais poder, mais poder, mais poder, mais poder, mais poder, sem poder jamais transferi-lo ao povo que nominalmente seria o beneficiário disso. E, ao mesmo tempo, o futuro prometido terá de ser adiado indefinidamente, não por um motivo, por uma dificuldade prática qualquer, mas por uma dificuldade lógica inerente ao próprio conceito. Então, se eu, que sou revolucionário hoje, eu represento a autoridade do futuro, né? Mas eu represento a autoridade do futuro hoje e não no futuro. É isso? E quando chegar o futuro, então o meu trabalho, que dirigiu a humanidade naquele sentido, aí ele será julgado. Mas a revolução não pode aceitar nenhum outro juiz acima dela mesma. Então, você tem aí, vamos dizer, uma contradição, um paradoxo dentro do próprio conceito, né, de revolução. Então, este mesmo paradoxo, antes do desenvolvimento das ideologias revolucionárias mais elaboradas, já estava dado aqui todinho no canto. E até hoje, a humanidade se agita no meio deste problema. Né? Então, quando você vê que você cria uma revolução, instaura um novo regime, e depois aquele regime, evidentemente, só traz sofrimento, dor, miséria, etc, etc. E você diz, o ideal foi traído. Mas esse ideal, para ele criar esse resultado, ele não precisa ser traído, basta que ele se realize. Porque ele é, vamos dizer, uma contradição em si mesmo. Então, uma contradição só leva a outra contradição, a outra, a outra, a outra, a outra, e no fim você fica enredado num tecido de impossibilidade. Isso acontece em toda a revolução. Então, começa isso, começa em algum canto. Não, uma coisa importante é o seguinte: quando você vê um elemento da política, uma ideia qualquer, uma proposta que circula na política contemporânea, e você tenta discuti-la tal como ela está sendo apresentada agora, sem você saber qual é a raiz, você esquece um elemento muito importante. Uma coisa é uma ideia que está dentro de um discurso ideológico presente. Outra coisa é essa mesma ideia dentro de um sistema filosófico enormemente complexo. Então, quando a ideia é transposta para o mero discurso ideológico, você não tem ideia dessas complexidades que estão por trás dela. Então, isso quer dizer que você só vê um pedacinho dela. E a confusão toda que ela vem, traz, vamos dizer, na rabeira, você não está percebendo. Então, isso quer dizer que você combater a ideia ou propugnar pela ideia ou combatê-la nos termos em que ela está no discurso ideológico, por exemplo, sem você saber a retaguarda, é você ignorar as verdadeiras implicações dela. Então, você imagina, por exemplo, o número de pessoas que se opuseram a uma ideologia revolucionária sem saber deste problema intrínseco que tem, dessa contradição intrínseca que tem na ideia revolucionária. Contradição da qual a ideia revolucionária se alimenta. Né? Dada qualquer proposta revolucionária, ela vai crescer indefinidamente, porque ela não pode ser realizada. Não é porque tem um obstáculo prático, como tem pessoas, o pessoal liberal gosta de dizer, não, o comunismo é irrealizável porque é contra a natureza humana ou porque é contra as leis da economia. Não, ele é irrealizável porque ele foi feito para ser irrealizável, né? E para se alimentar do seu próprio fracasso indefinidamente. Então, o fracasso, por que que o fracasso do regime comunista na União Soviética não acabou com o movimento comunista no mundo, ao contrário, até o fortaleceu, como observa o Jean-François Revel, 10 anos depois da queda da União Soviética, né? Ele escreve o livro La Grande Parade, que é exatamente isso. Como é possível que essa coisa tenha crescido em vez de acabar? Né? Por quê? O fracasso nada pode contra um ideal autocontraditório. Certo? Quer dizer, o projeto revolucionário não é como um projeto de engenharia, por exemplo, é um processo lógico a ser realizado com tais e quais meios, dentro de tal prazo, etc, etc. Não. Ele é uma proposta que se retroalimenta e se alimenta do seu próprio fracasso. Então, isso é um mecanismo muito diferente do que seria uma proposta no sentido explícito e material da coisa. Como a proposta de negócio, por exemplo, ou o plano de um edifício, que é um plano racional a ser executado por meios identificáveis. A proposta revolucionária não é desse tipo, e, portanto, se alegar o fracasso dela contra ela, não só é impotente, como pode até ajudá-la. Porque se a revolução fracassou, para o revolucionário, isso é mais um motivo para fazer a revolução. Entendeu? Os nossos ideais foram traídos, então agora nós temos que fazer tudo de novo. Então, tudo isso aqui, toda essa confusão já estava dentro da mente do Kant, que não é tido geralmente como um autor revolucionário, mas que é, vamos dizer, o pai de todas as ideologias revolucionárias modernas. Se você pegar os caras que eram revolucionários mesmo, como o pessoal do Iluminismo francês e tal, eles são fichinha perto do Kant. O que o Kant montou aqui é uma bomba atômica, entendeu? E o fez de maneira muito discreta, tanto que o pessoal vê os efeitos e ninguém lembra que começa com Kant isso aí. Né? Você não imagina, vamos dizer, a profundidade, vamos dizer, do ardiológico que tem por baixo tudo isso. Isso eu espero ficar claro nas próximas aulas. Espero toda semana ir escrevendo um pouco disso, porque isso tem que documentar muito bem, não pode ficar só no oral, isso tem que estar escrito também. Por exemplo, a gente fala, muita gente quando lê Hegel, diz, não, Hegel divinizou o Estado. Falou, Hegel nunca fez isso, nunca. Quem fez foi o Kant. E o Hegel está levando a culpa. Mas está tudo já no Kant, direitinho. É. Quarta, o ser humano é movido por duas tendências antagônicas e inseparáveis, a sociabilidade e a insociabilidade. A ânsia de juntar-se aos semelhantes e a de impor-se a eles em busca de honras e vantagens egoístas. Do seu conflito permanente e insanável, nasce a necessidade e depois a possibilidade da sociedade moral racional. Kant admite que esse processo pode durar uma infinidade, pode talvez não acabar nunca, ele admite, mas nós temos que nos dirigir nesse sentido. Esta é, de certo, a mais misteriosa das nove proposições. Se o plano da natureza é levar os homens à ordem racional, por que tinha de fazê-lo pelo artifício tortuoso de primeiro infundir neles toda sorte de impulsos irracionais, até a violência pueril, para daí extrair, no curso de uma evolução cruelmente longa, de guerras e conflitos sem fim, e por meios que permanecem inexplicados, o advento da sociedade racional, da qual estarão excluídos todos os homens que se esforçaram para alcançar esse resultado? Então, você vê, o que, que pode haver de racional em sacrificar gerações e mais gerações e mais gerações e mais gerações para criar uma sociedade racional, na qual, no fim, só as últimas gerações vão se beneficiar quando você nem sabe que as gerações serão últimas? O que, que pode haver de irracional? Isso é profundamente irracional. Quer dizer, o plano da sociedade racional é irracional em si mesmo. Agora, pergunto eu, será que Kant não percebia isso? Você não percebia, é um cretino. Né? E se percebia, a coisa de uma malícia quase diabólica. Sem contar que pode ser as duas coisas ao mesmo tempo. Né? Quinta, a criação de uma sociedade ordenada pelo direito é a finalidade visada pela natureza ao longo da história humana, por meio de uma insociabilidade forçada a disciplinar-se. Em tal sociedade, os homens dispõem da máxima liberdade possível dentro dos limites impostos por um poder irresistível. Quer dizer, ao mesmo tempo existe o máximo de liberdade e existe um poder irresistível. Só que, quando você diz o que Kant quer dizer com liberdade, ele quer dizer liberdade do instinto natural. Ele não quer dizer a liberdade no sentido usual que é entendendo, no sentido de eu poder fazer o que eu quero. Não, eu só sou livre se eu não dependo do meu instinto natural. Meu instinto natural me manda fazer uma coisa, mas a minha razão manda fazer outra e eu sigo a razão. Então, veja, é a liberdade que o indivíduo tem sobre si mesmo, não sobre um outro. Então, isso quer dizer que se o Estado impuser a ordem racional com toda a força de um poder irresistível e todas as pessoas foram obrigadas a se contrariar, isso será para Kant o máximo da liberdade. Então, quer dizer, está confundindo a liberdade interna do indivíduo com a liberdade no sentido civil. Essa confusão também perpassa toda a filosofia política do Kant. E em outros pontos, às vezes o Kant demonstra uma lucidez na análise das coisas, que é um negócio impressionante. Então, quer dizer, burro ele não era. Só se ele às vezes era inteligente, às vezes era burro. Mas, eu acredito que, no fim das contas, eu acho que o elemento satânico predomina. Eu não tenho certeza ainda, mas eu acho que sim. Porque ele mesmo dirá que o ponto central de tudo é de ordem religiosa. O problema da religião é o problema principal. Tá certo? E um ponto que ele insistirá mais adiante é que não pode haver nenhuma verdade religiosa definitiva. A verdade religiosa tem que estar em evolução histórica. Né? Então, mais ainda, a suprema encarnação da razão será o estado de direito final. Então, isso quer dizer que a autoridade da revelação acabou. Quem tem autoridade agora é o Estado. E o Estado assegura a liberdade dos indivíduos na medida em que os ensina a contrariar-se a si mesmos. Contrariar o seu instinto e seguir apenas o que está na razão. Quem não entende que isso é um projeto diabólico é porque não entende nada. Né? Eu Fala mais alto. Eu posso voltar um pouquinho? certinho a diferença entre a liberdade interior, a liberdade para Kant, mais tarde, num outro texto, ele definirá isso, é a capacidade que o sujeito tem de contrariar o seu instinto e seguir a razão. Então, é claro que isso é uma liberdade no sentido interior e não no sentido civil. Sim. É? No sentido civil, seria eu não ser coagido por um terceiro, não pelo meu instinto. Na verdade, a liberdade, no sentido civil, exige que você possa optar livremente entre seguir o seu instinto ou seguir a razão. É? Por exemplo, você pega lá o Lula, os amigos recomendam, não beba desse jeito e tal. Ele diz, mas eu quero beber. É? Está entendendo? Isso é liberdade no sentido civil. Mas não é liberdade no sentido kantiano. Porque se ele dirá, esse cara é um escravo do instinto. Então, você não quer dizer, a liberdade interior é uma coisa, a liberdade civil é outra. Mas a indistinção entre liberdade civil e liberdade interior, ela passa o tempo todo no Kant. Você vai ver que muitas vezes essa confusão vai aparecer. Se é confusão proposital ou não, eu não sei. Mas eu sei que, quando a influência de um sujeito desse se alastra pela sociedade, você vai ver esse problema em tudo quanto é lugar. Quer dizer, o Estado que protege você contra você mesmo. Eu chego lá em Nova York, eu quero fumar. Não, a razão manda não fumar. A razão de quem? A razão que está incorporada no Estado. É? Eu digo, mas eu quero exercer minha liberdade. Não, mas a liberdade é você dominar o seu próprio instinto. Está entendendo? Então, meu instinto é encher sua cara de porrada. Mas a razão determina que se eu fizer isso, eu vou para cana. Tá certo? Então, a liberdade consiste em eu não fazer o que eu quero fazer. Então, veja, a expressão máxima liberdade possível ao lado de um poder irresistível. Mas se o poder é irresistível, eu não tenho a liberdade de me opor a ele. É? Mas ele dirá, mas a liberdade não consiste em se opor à razão, mas em segui-la. E a razão está incorporada onde? No Estado de Direito. E você vê que toda essa concepção atual, politicamente correta, e tal, tudo vem disso aqui. Mas veio por meios tão indiretos e através de uma série tão grande de sucessores e intérpretes que as pessoas não identificam a raiz kantiana. Que o homem insociável, se quer obter vantagens, seja obrigado a adotar uma disciplina racional, é algo que ninguém pode duvidar. Veja, que eu sou um sujeito insociável, eu sou Al Capone, eu quero roubar o dinheiro de todo mundo, eu quero criar bordéis para crianças de 12 anos, etc, etc. Né? Ora, eu tenho que ter uma organização racional da minha quadrilha para conseguir fazer isso. Então, quem disse que o progresso da razão tem algo a ver com a vitória da sociabilidade sobre a insociabilidade? Né? Aí você vai ter a famosa distinção do Max Horkheimer. Você tem a razão instrumental. Né? A razão instrumental, vamos dizer, ela provê meios para você realizar fins que em si mesmos podem ser malignos ou irracionais. Não é isso? Então, você tem aqui a sociabilidade e a insociabilidade. As duas estão sempre em choque. Por que com o entrechoque delas tem que criar, vamos dizer, uma racionalidade maior no que diz respeito aos fins e não somente aos meios? Por que a insociabilidade não pode se tornar mais racional até do que a sociabilidade? Que é o que de fato acontece. Você vê, não tem ninguém mais organizado hoje do que quadrilhas de narcotraficantes. São muito mais organizados do que a sociedade que os combate em vão. Mas Kant não nos explica por que esse homem insociável deveria disciplinar-se no sentido da maior sociabilidade em vez de fazê-lo tão somente em vista de obter a vitória mais fácil contra os seus semelhantes. Hobbes, que toma igualmente a insociabilidade como premissa, entende ao menos que essa conversão da razão instrumental em razão ética não pode operar-se espontaneamente por uma mágica da natureza, mas requer a intervenção deliberada de um poder regulador, sob a forma de um indivíduo, um governante. Ou seja, o homem insociável pode se racionalizar, mas não no sentido da razão ética, e sim da razão instrumental. Então, quer dizer que a crueldade dele se tornará cada vez mais eficiente. Para que isso não aconteça, é necessário o quê? Que a ele se oponha um poder invencível. Mas esse poder invencível tem que ser o quê? De um homem, de um governante. Se a natureza é poderosa ao ponto de guiar os homens inconscientemente em direção a fins que eles ignoram, mas é impotente para sugerir a um deles a ideia do Leviatã hobbesiano, não se vê como do livre jogo de fatores incontroláveis ela poderia fazer nascer um poder irresistível. Quer dizer, alguém tem que dizer, peraí, o poder irresistível sou eu. Então você sobe, você é Napoleão Bonaparte, você é Joseph Stalin, e você manda em todo mundo. É sempre assim. Mas o Kant tinha ideia de um processo espontâneo que fosse criando um sistema de poder de dominação até para além da premeditação dos indivíduos. E, de fato, isso, até certo ponto, acontece no Estado moderno. Por quê? Porque existe um treco chamado poder legislativo que está legislando o tempo todo. São milhões e milhões e milhões e milhões e milhões de leis. É um processo que ninguém controla. Né? Mas que vai cerceando cada vez mais a liberdade em nome da liberdade. Então, isso é o mundo do Kant. Ele não está falando que tem que ter um ditador, que um homem tem que impor a sua vontade aos outros. Ele diz, não, é a razão que vai impor aos outros. A razão anonimamente. E essa razão se incorpora no quê? No Estado de Direito. Né? Então, o Estado de Direito é um poder legislativo absolutamente incontrolável, que ninguém controla, e que controla todo mundo, inclusive o próprio legislador. Né? Que era uma ideia que também tinha o Maquiavel. Né? Então, o próprio legislador vive aterrorizado porque ele pode cair dentro da máquina legal e ser esmagado por ela. Então, de momento, então é o seguinte, ninguém está nos oprimindo e todo mundo está oprimido. E isso que está chamando o império da razão. Sexta proposição. Aqui Kant tenta responder a essa dificuldade, reconhecendo que o ser humano, sendo um animal de maus bofes, precisa, aspas, de um senhor que lhe quebrante a vontade própria e o force a obedecer a uma vontade universalmente válida, de tal modo que, obedecendo-a, ele possa ainda ser livre. Então, esse seria o Leviatã, esse seria o tirano, né? Um homem que tirano. Ele não explica nesse escrito o que vem a ser uma vontade universalmente válida. Quer dizer, o tirano acha que a vontade dele é universalmente válida e por isso mesmo ele a impõe. Esse aqui é o negócio da Revolução Francesa. Nada de liberdade para os inimigos da liberdade. Quem define quem é inimigo da liberdade? Eu. Ele não explica nesse escrito que vem a ser uma vontade universalmente válida. Para encontrá-la, será preciso ler a Crítica da Razão Prática. É só lá que ele vai explicar o que é vontade universalmente válida. Mas o teor geral do documento depreende, e com esse conceito, ele só pode estar designando uma vontade humana que corresponda ao desígnio geral e secreto da natureza. Então, o governante que conseguisse impor esse poder irresistível para defender os indivíduos contra a sua própria falta de liberdade, ele seria, por assim dizer, a encarnação desse plano secreto da natureza que vem impondo, que quer impor o império da razão. Não é isso? Então, não é a vontade do indivíduo governante que prevalece, é através dele quem está impondo a situação aos indivíduos é a própria natureza e, portanto, a própria razão universal. Isso é que ele entende. Confirma o fato de que, linhas adiante, Kant admite que o senhor, entre aspas, o porta-voz da vontade universalmente válida, é também um bicho malvadinho sem a capacidade de tornar-se justo. Então, quer dizer, não existe um indivíduo que seja mais justo que os outros. São todos injustos. E quem, então, vai personificar esse poder irresistível da razão universal que se impõe a todos? É o próprio Estado como totalidade, e não um indivíduo, não um tirano. Ele é contra a tirania. É contra a tirania de um, mas, para acabar com a tirania de um, ele criou a tirania de todos contra todos. É um processo absolutamente incontrolável. E se tem um tirano especial, tem lá Joseph Stalin, bora, ele vai lá dar um tiro em Joseph Stalin, o negócio acaba. Mas se for o sistema inteiro que está montado para ser assim, né? Aí não tem mais jeito. A sociedade racional, nesse sentido, é praticamente impossível. E só o que pode ser exigido dos seres humanos é que se aproximem dela como numa assíntota, sem jamais atingi-la. É exatamente o que o Kant diz. Talvez jamais chegamos a esse objetivo, mas temos a obrigação de continuar indo nessa geração. Mas se é assim, que sentido tem falar em últimas gerações? Você viu que o negócio é um abacaxi, é um plano enormemente complexo, que as obras técnicas do Kant tornam ainda mais complexo, mais sofisticado, tá certo? E que contém em germe todos os problemas do mundo atual. Daí duas conclusões se impõem inexoravelmente. Um, se a sociedade racional não pode ser realizada, mas permanece nada mais que um ideal, retornamos ao problema das séries infinitas e a expressão últimas gerações, proposição terceira, perde todo sentido. Dois, mesmo no estágio mais alto que se possa alcançar na série das aproximações sucessivas, o homem não será jamais o portador autorizado da razão e continuará sempre a ser dirigido inconscientemente pelos desígnios invisíveis da natureza. Por quê? Porque, diz ele, a razão nunca se desenvolve perfeitamente no indivíduo, só na espécie. Com isso, o projeto do iluminismo, que estudaremos depois, torna-se apenas um flatus vocis. Quer dizer, o iluminismo consiste em todos conseguirem pensar por si mesmos sem ser dirigidos por outro. Mas você mesmo está dizendo que isso é impossível. É? Então, quando você coloca as pessoas num projeto de realizar o impossível, esse projeto nunca vai terminar. E ele mesmo se tornará o objetivo. Né? Esse esforço, né, de realizar o impossível, ele em si é possível. E ele é a única coisa possível, na verdade. E ele se torna o próprio tecido da vida histórica humana. Sétima proposição. O mesmo jogo de sociabilidade e insociabilidade que existe entre os indivíduos vigora também entre os estados. O negócio vai complicar formidavelmente. Os indivíduos têm um impulso social e um impulso antissocial. Os dois impulsos estão em choque. E é deles que vai nascendo um princípio de ordem, racionalidade, etc, etc. Só que o mesmo problema existe entre os estados. Daí duas conclusões se impõem. Um, nenhuma ordem racional será possível num dos estados se ela não predominar também entre todos eles. O objetivo final da natureza só pode, portanto, segundo Kant, realizar-se em escala mundial. Segundo, tal como entre os indivíduos, nas relações entre os estados são também as iniciativas brutais e egoístas que, pelo acúmulo de decepções e sofrimentos, levam a humanidade ao caminho da ordem final. Mas há um problema. Kant, reconhecendo a dificuldade de chegar a essa ordem perfeita, só concebe duas hipóteses para tanto. Ou tudo se produz por um jogo randômico de forças, diz ele, uma convergência epicuriana das causas, é o movimento anárquico dos átomos de Epicuro, ou, ao contrário, há uma intencionalidade oculta da natureza que leva a humanidade, aqui tem uma frase que não existe, a humanidade à consecução de seus fins mais altos. Não deixa de ser estranho que, no escrito que precede a Apologia da Liberdade, em que é o iluminismo, o autor não conceda à liberdade criativa do ser humano nenhum papel significativo na condução dos rumos da humanidade e, ao contrário, deixe tudo ao encargo do acaso e da necessidade natural. Ele só está admitindo que não é hoje o livro de Jacques Monod, só existe o acaso e a necessidade. E ambos, o acaso e a necessidade, são parte do quê? Da natureza e não da iniciativa humana. Ele é viciado em criar esses antagonismos. Assim. Ou é isso ou é aquilo. Quando você vai ver, não pode ser nenhuma coisa, nem a outra, nem as duas juntas. Eu vou dar um exemplo. Quando ele pega assim, o confronto entre os empiristas e racionalistas. Então ele diz assim. Você tem o objeto e tem a percepção. Ou o objeto por si, ele tem a capacidade de tornar possível a percepção, ou é a percepção que tem por si a capacidade de criar o objeto. Mas nenhuma dessas duas coisas é possível. É? As duas também. Ele já formula a coisa de uma maneira impossível. Para o objeto, por aqui, eu estou vendo aqui esse isqueiro. Né? É o isqueiro que determinou a minha possibilidade de vê-lo ou a minha possibilidade de vê-lo que o criou? É claro que não é nenhuma das duas, e ninguém jamais disse que fosse isso. Ao contrário, quando você vê no Aristóteles, você já tem toda uma descrição muito minuciosa das interações que se dão aí. Né? Ou quando ele nega que existam, por exemplo, as formas essenciais, formas substanciais. Mas, quer dizer, eu vejo um gato e ali eu capto a essência gato que está dada no próprio gato. Né? Kant diz, isso não é possível. Por quê? Argumento dele. Quando eu vejo um gato, eu só vejo um gato individual. Eu não vejo nenhuma necessidade universal nele. Né? Mas a resposta é óbvia. Como não? Hã? Se eu vejo um gato, eu estou vendo tudo que é necessário para que ele seja um gato. Que se faltar uma dessas coisas, não é esse gato. Nenhum gato será gato. É? Então, ele diz, a necessidade universal só existe na razão humana. Então, qual é a conexão entre a razão humana e os objetos da percepção? É só a imaginação que vai fazer esse elo. É? Eu digo, não, mas... Da onde que eu tirei essas formas? Eu disse, criei livremente da minha razão? Quer dizer, aqui eu vejo um bicho e eu crio livremente a forma gato. E visto nele. Né? E conecto uma pela outra pela imaginação. Eu digo, mas isso é muito complicado, não pode ser assim. Se o gato não se impõe a mim como gato, não há maneira de eu perceber que ele é um gato. Né? E, por outro lado, se ele pudesse se impor a mim como gato, sem a minha participação nisso, seria a mesma coisa que eu perceber o gato sem tê-lo percebido. Quer dizer, a simples presença do objeto sem sujeito basta para criar a possibilidade da percepção. Falei, isso é realmente absurdo. Então, a filosofia do Kant é cheia dessas pegadinhas. Então, eu acho que cada vez eu tendo mais a achar que o Kant era um caso de confusão demoníaca como Maquiavel. Porque você não pode dizer, não, ele está afim de sacanear com todo mundo. Não, ele não está. Ele acha que isso é bom, mas o que ele entende como bom é o que nós sabemos que é mal. Então, ele não está tendo discernimento do bem e do mal. Embora ele escreva páginas e páginas e páginas e páginas, às vezes até é muito inteligente sobre isso. Então, ele sabe qual é a distinção do bem e do mal. Ele só não sabe perceber isso na filosofia dele. O que é isso aí? Paralaxe cognitiva. É? Ele entende perfeitamente as coisas, mas ele não entende o que ele está fazendo. É? Bom, aqui faz só um pouquinho. Necessidade natural. Necessidade natural, em vez de constituir um obstáculo à liberdade, tendo de ser vencida por meio do esforço e da inventividade dos homens, é apresentada como se fosse ela própria a grande força libertadora que conduz ao final apoteótico. Por que, que eu vou me libertar do instinto natural se é a natureza que está me conduzindo à razão? Oitava. Se é, portanto, possível, aspas, encarar a história humana como a execução de um plano da natureza a fim de levar a cabo uma constituição estatal perfeita, fecha aspas, é certo também que a forma do curso que deve levar a esse resultado é complexa e imprevisível. Complexa e imprevisível. Aqui ficou complexo e complexa. Incrível. No entanto, tão importante é que os homens vivos do tempo presente se interessem pelo destino das gerações futuras mais remotas, que até mesmo, aspas, os mais débeis indícios, fecha aspas, de que a humanidade esteja caminhando na direção da ordem estatal perfeita, devem ser não somente levados em conta pelos filósofos, mas influenciar os governantes na adoção de princípios de governo que levem a esse fim. Então, se existe um leve indício de que estamos indo em direção à ordem estatal perfeita pelas vias que o Kant descreveu, não somente os filósofos devem proclamar que isso é assim, mas isso deve influenciar os próprios governos, tornando-a como uma espécie de profecia autorrealizável. Nona. Aqui o filósofo declara alto e bom som a finalidade dos seus esforços e a deste escrito em particular. Aspas. Um ensaio filosófico que procura elaborar toda a história humana segundo um plano da natureza em vista da perfeita associação civil do gênero humano é não somente possível, mas deve ele próprio fomentar a realização desse propósito da natureza. Então, é evidentemente a profecia autorrealizada. Quer dizer, se eu estou dizendo que existe um plano da natureza em vista de levar os homens à constituição estatal perfeita, né? E na hora que eu digo isto, eu dizer isto ajuda a dirigir a humanidade na direção dessa constituição estatal perfeita. Então, aqui você tem também, vamos dizer, uma indistinção entre o que é uma profecia e o que é uma ordem. Ele está dizendo que vai ser assim ou ele está mandando ser assim? As duas coisas ao mesmo tempo. Não? Que é um problema que também aparece em Marx. Né? Nada poderia ilustrar melhor a regra já citada, a regra do próprio Kant, de que, aspas, todo interesse é em última análise prático, e mesmo o da razão especulativa é apenas contingente, não se realizando plenamente, senão no uso prático. Então, a finalidade prática, a criação da ordem estatal perfeita, é o objetivo de tudo que Kant está fazendo, e tudo que ele escreveu em filosofia especulativa, uma crítica à razão pura, etc., também só adquire sentido em vista do fim prático a que se destina. Então, não tem mais como, não tem por onde escapar disso aqui, né? Quer dizer, a gnoseologia de Kant, a ética de Kant, nada é separado desse projeto da nova ordem mundial, nada. Não há, portanto, mais mínimo sinal de erro em considerar toda a obra de Kant, incluindo as suas instruções teóricas nos domínios mais abstratos e rarefeitos, como um esforço para chegar à suprema finalidade prática, a perfeita ordem interna de cada Estado, dentro da ordem perfeita entre todos os Estados, ou, como diríamos hoje, a nova ordem mundial. Deu para entender? Então tá, mas o negócio vai complicar muito e muito e muito mais ainda. Deixa eu ver, essa filosofia de Kant é como um alçapão, onde as pessoas vão sendo, onde ele prendeu praticamente a história ocidental inteira. Né? Só quem escapa disso, os comunistas escapam disso, porque eles têm a sua própria jaula. Assim, aqui o pessoal islâmico também escapa, porque eles têm uma jaula de fabricação própria. Então nós estamos aqui entre três aulas, né? A jaula do Kant, a jaula do Karl Marx, tá certo? E a jaula islâmica. Muito bem, vamos fazer um intervalo, daqui a pouco nós voltamos. Estão ouvindo, avisem pelo chat. Pode ir? Então vamos lá, temos alguma pergunta aqui, eu vou responder poucas, eu estou muito cansado, dormi muito pouco hoje. E tenho medo de começar a dizer besteira. Juliano Miller pergunta, o senhor saberia me dizer se os defensores, os fomentadores da nova ordem mundial, como Rockefeller, Rothschild, Fundação Ford, Bilderberg, etc., leram Kant? Não, eles não precisam ler Kant, porque todos os intelectuais que alimentam essa gente com ideias e propostas leram. Se você vê, por exemplo, a London School of Economics inteira, que é um órgão, o órgão think tank da nova ordem mundial, todo mundo ali é kantiano. Não tem um que escape. Gabriel Marino diz, apenas para colaborar com a aula de hoje, segundo Kant, a norma moral, chamada de imperativo categórico, advém de uma colocação do indivíduo no lugar de Deus, como ele diz em Fundamentação da Metafísica dos Costumes. Devo proceder sempre de maneira que eu possa querer também que a minha máxima se torne uma lei universal. É claro, você está se colocando no lugar de Deus, quer dizer, você está, a sua ação expressa um princípio universal que é obrigatório para todos. É claro que Kant se imagina no lugar do criador dessa lei universal, como qualquer militante da causa gay, causa socialista, etc. Exatamente a mesma coisa, que essa megalomania kantiana, ela se espalhou para tudo que era lado. Kant é muito mais megalônico do que Karl Marx. Aqui, Taylor Lewis pergunta. Me parece que uma constante do pensamento alemão atribui racionalidade ou dialética a processos impessoais, seja eles naturais, históricos, sociais, etc. Correto, mas não é só pensamento alemão. Isso é feito também na sociologia francesa. Durkheim é isso. O que o Durkheim define como um fato social é um fato que independe da vontade de todo mundo. Né? E que, no entanto, a ideia que aparece na Revolução Francesa, no Rousseau, da vontade geral, a vontade general, é também uma força impessoal. Só que o alemão encara a coisa mais pelo lado metafísico, o francês mais pelo lado sociológico, sem maiores pretensões filosóficas, mas no fundo é a mesma ideia, né? Quer dizer, se você pensar, todo o surgimento da ciência social moderna, ele tem no meio dele tem uma espécie de uma intenção geral de camuflar a ação humana, de atribuir tudo a forças impessoais, de modo que os agentes que tomam as decisões desapareçam por completo. Claro que existe, é o nome do Jelinek, em todos os processos históricos sociais, você tem que distinguir o que é fruto de uma decisão ou premeditação e o que é o efeito incontrolável de milhões de ações que se somam e produzem, como dizia o Weber, um resultado impremeditado das nossas ações. As duas coisas existem. Só que, vamos dizer, em geral, desde o tempo do Kant até hoje, sobretudo a partir do positivismo, depois do Durkheim e Marx, a ideia é cada vez mais reforçar o aspecto impessoal, como se houvesse forças anônimas e como se ninguém tivesse decidido nada. E aí você apaga a ação humana e você as decisões que foram tomadas por certos indivíduos adquirem quase. Né? E quando vem com o Antônio Gramsci, diz, bom, então aqui nós podemos criar uma impressão de imperativo categórico, que passa, depois que disseminou por toda parte, passa a ser imperativo categórico, e ninguém sabe quem foi que inventou aquela porcaria. Então, eu acho que você só tem o direito de apelar à hipótese de forças impessoais quando você já fez o repertório de todas as ações e decisões individuais conscientes humanas que estavam envolvidas no processo. Depois de você ter ideia do coeficiente de premeditação e de decisão, aí você pode analisar o coeficiente de forças impessoais e de acaso. O acaso e as várias formas da necessidade. Mas isso não é acaso e necessidade. Você tem a ação humana, você tem o acaso e tem a necessidade. Tudo isso misturado. Então, como dizia o Jelinek, distribuindo-se diferentemente em cada situação. Quer dizer, agora mesmo nós estamos vendo, no Brasil, você tem manifestações espontâneas. Alguém perguntou aqui, você pode fazer uma comparação direta já, as caras pintadas, essa militância pro Aécio? Bom, a diferença é a do Jelinek, entre o que foi planejado e premeditado, como uma obra de engenharia, com toda uma cadeia de comando que vem lá de cima e passa por milhares de organizações e aquilo é tudo obedecido, vamos dizer, milimetricamente, e um efeito espontâneo de uma espécie de cansaço ou revolta da população. Porque são processos exatamente contrários. Nos caras pintados, não teve um que saiu à rua sem ter recebido uma ordem para isso. Quer dizer, ali é como a Assembleia de Estudantes, onde você já tem... já designa as pessoas que vão soltar as palavras de ordem, quem vai fazer eco, etc, etc. É uma obra de engenharia. Engenharia social. E no outro caso, não teve engenharia social nenhuma, teve uma convergência de fatores que foram se somando. De repente, está todo mundo na rua reclamando. Como aconteceu também no tempo do negócio das passagens de ônibus. O governo planeja uma série de protestos para uma finalidade, de repente aparecem pessoas que não foram convocadas lá protestando contra o próprio governo. Né? Tudo isso aí quem premeditou? Eu garanto que eu não fui. Né? Eu, na verdade, não esperava que nada que eu fiz tivesse o menor efeito político em menos de 20 ou 30 anos. Né? De repente acontece isso e eu estou me sentindo que nem o japonês que apertou a descarga da privada na hora da bomba de Hiroshima. Eu disse, pô, caramba. Ninguém premeditou isso, simplesmente aconteceu. Isso também acontece. Agora, em cada situação histórica diferente, o coeficiente desses vários elementos é diferente e pode ser medido. Aliás, o Jelinek começa a teoria do Estado dizendo que esse é o principal problema em todo estudo de história e ciências sociais. Distinguir o que foi planejado e o que simplesmente aconteceu. Agora, as ciências sociais parecem empenhadas em confundir essas coisas sempre, né? Já que aqui ia ter outra pergunta do Gabriel Marinho, muito comprida, não vai dar para ler, caramba. O negócio é até interessante, mas não vai dar. Diego pergunta, essa pergunta tem relação com a aula de hoje, mas é uma dúvida que ficou do curso sobre como se tornar um leitor inteligente. Estou lendo alguns artigos sobre técnica de leitura dinâmica. Eles dizem que ler em voz alta e mexendo os lábios reduz a velocidade de leitura. Bom, certamente faz isso, mas aí qual é o problema? Sei que Abraham Lincoln, que era um homem de uma cultura excepcional e um dos melhores escritores da língua inglesa na época, ele só lia em voz alta e andando de um lado para o outro. Tudo que ele leu era assim. Será que ele não aprendeu nada? Quer dizer, tudo depende. Você quer absorção rápida de informação ou você quer uma absorção em profundidade de certas estruturas, inclusive certos trejeitos estilísticos, etc. Tudo depende para que você está lendo. Mesmo quando você vai ler jornal, né, eu acho melhor você usar a leitura dinâmica, não ficar repetindo. Né? Mas ficar lendo em voz alta, editorial da Folha de São Paulo, que vai até te fazer mal. Vai desaprender. Né? Vai ler os discursos do Lula em voz alta, meu Deus do céu. Ele é assim, ups, né? O discurso da Dilma. Né? Que outro alimentou, né? Eu estou maravilhado até agora, mas não maravilhado. A economista pergunta para ela assim: presidenta, é o seguinte, eu tenho muito boa formação profissional, tenho não sei quantos diplomas, mas como eu estou já com 55 anos de idade, não consigo emprego. A Dilma recomendou para ela: você faça um curso no, não sei onde, Senai. Quer dizer que se eu tenho boa formação profissional, mas não consigo emprego para a idade, eu adquiro mais um pouco de formação profissional, daí minha idade vai diminuir. E o pior é que ela falou isso e ninguém riu na plateia. Eu falei, mas meu Deus do céu! Até alguém falou, isso é o argumento ad Dilma. Né? Mas, pessoal, a leitura de dinâmica quer dizer que vão além que é possível não sequer pronunciar a palavra mentalmente. Eu digo, depende, eu digo. Se é uma absorção superficial, então é melhor usar para leitura dinâmica, não repita nem mentalmente. Mas se você quer uma coisa em profundidade, você tem que repetir. Porque esse negócio do Kant, né, eu leio muito devagarzinho, né, pego várias traduções, pego o original, vejo como sou aqui, como sou ali, para ter certeza de que eu tô, o ouvido afinou com o que ele está querendo dizer. Você não vai poder fazer leitura do Kant com leitura dinâmica, é impossível. Bom, gente, por hoje é só. Não vou responder as outras perguntas, se eu não começar a falar desse. Então, aí, vamos. Né? Quem puder votar amanhã, não vou poder votar porque não me inscrevi em tempo. Perdi o prazo. Desculpa o vexame, mas eu estou recomendando. Né? Votem a S10. Também lembrar vocês o curso de 24 a 29 de novembro. Aqui, que é um comentário às ideias do Ronald Scruton sobre a crise da inteligência. É a crise da inteligência segundo o Ronald Scruton. E segundo eu, evidentemente. Né? Pretendo ler alguns textos dele com vocês e comentá-los, e complementá-los de alguma maneira. Então tá. Então, até semana que vem, boa eleição. Deus proteja o Brasil. Até semana que vem, obrigado.